Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Mestre de obras, vereador. Já provou o que faz. Nos últimos 4 anos, foi mais de 70 obras, todos os bairros da cidade. Já provou que tem capacidade. Foi tudo certo, tudo redondinho, hidráulico, elétrico, estrutural, tudo uma beleza. Já provou que respeita o seu dinheiro. É, comigo não tem desperdício, né? Comprou, usou, sempre na medida certa. Mestre de obras, candidato a vereador. É isso aí, patrão. Conto com o seu voto, com a sua ligação. Meu número tá aí na tela pra você votar ou pra ligar. Orçamento sem compromisso, tá? Sou o mestre de obras. Obrigado. Amigo eleitor, sou brasilino. Você já me conhece, pois sou candidato a vereador desde 1985. Nunca fui eleito e nunca pude contar com o seu voto. Então, faça diferente nesta eleição. Vote em mim e me ajude a superar minha melhor marca, 7 votos, do meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs e meus 3 filhos. Minha mulher? Não, ela vota no candidato das massas, o Tião Padeiro. Conto com seu voto, amigo. Brasilino, o candidato que não desiste nunca. Oi, meus alunos e eleitores. Sou professor Tancildo, professor de matemática e candidato a vereador. Coloco meu nome à disposição da sociedade porque sou matemático. Nossa cidade está cheia de contas, cheia de problemas. E quer alguém melhor que um matemático para solucionar tudo isso? Vejamos. Quantos é 79 menos 54? Ou então, José tem 8 laranjas. Deu 2 para Pedro e 3 para Maria. Quantas laranjas sobraram para José? Se você não sabe a resposta, eu sei. Para não errar meu número na urna, vá treinando na calculadora. Professor Tancildo, candidato a vereador. Encerra-se agora o espaço. Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front aí. Última edição do horário não eleitoral aqui na Transamérica Foz. Ó, e sábado que vem, né, véspera da eleição, já não tem esse quadro. E eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento especial ao Márcio Barreto, né, que abraçou essa ideia maluca e investiu aí algumas horas do seu tempo nessas últimas semanas, né, para montar alguns dos personagens que você ouviu. E funcionou mais ou menos assim, né? A ideia surgia, às vezes o Márcio montava tudo sozinho, outras vezes eu passava o texto e ele gravava, outras vezes a gente intercalava, enfim, né? Espero que vocês tenham se divertido tanto como nós nos divertimos e que também tenha refletido, né, sobre os verdadeiros candidatos, porque o que tem de sujeito aí dizendo palhaçada no horário eleitoral de verdade, olha, sinceramente, viu?